Quero a vida, quero festa, quero tudo na moral. Quero amar o amor sem pressa, fevereiro, carnaval. O romance dos poetas, alegria e multidões. Quero meu Brasil na testa, eu quero amor nos corações. Tudo vai valer a pena se você estiver comigo. Eu não quero ouro, eu não quero prata, eu quero você. No meio da rua, no calor da massa, agitando todas no meio da praça. Quero seu sorriso, rema na maré, na simplicidade de sandália no pé. No meio da rua, no calor da massa, agitando todas no meio da praça. Quero festa, quero tudo na mora. Quero amar o amor sem pressa, fevereiro, carnaval. O romance dos poetas, alegria em multidões. Quero meu Brasil na testa, quero amor nos corações. Sandália no pé.